Adorai ao Senhor porque Ele é santo. Adorai ao Senhor porque Ele é fiel. Adorai, adorai. Oh, adorai ao Rei. Adorai, adorai, adorai ao Rei. O seu trono Ele deixou, em sua glória não pensou, e por mim veio morrer na rude cruz. Os espinhos suportou, o seu sangue derramou, tudo isso por mim, pobre pecador. Oh, aleluia! Como é que eu posso me calar? Como é que eu posso não louvar? Se Ele deu sua vida só por me amar. Adorai, adorai, adorai ao Rei. Não abriu, no madeiro sua vida entregou. Ao sepulcro Ele desceu, mas a morte Jesus venceu. Sobre o inimigo Ele triunfou. Oh, glória a Deus! A cruz não pôde segurar, a pedra não pôde evitar. Cristo está vivo, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Adorai, adorai, adorai ao Rei. Do inferno e da morte.